Recursos humanos já não existia pra salvar sua vida. De um fluxo de sangue ia morrendo aos poucos, já deprimida de tanto desgosto, o quanto sofria. Sem o remédio pra o tratamento, de enfrentar a morte chega. Passava bem naquele dia. O que vence a morte, o sofrimento tira. Jesus Nazareno, autor da vida. Ela não podia levantar da cama, mas naquele instante ela se levantou. Ela não podia caminhar sozinha, mas a multidão ela acompanhou. Queria apenas lhe tocar nas vestes. Entre a multidão dele se aproximou. Num pequeno esforço estendeu a mão. Apenas com um toque curada ficou. Jesus parou a sua caminhada, o povo cercou por todos os lados e lhe oprimia. Aquela mulher que estava doente, o tocou por fé bem cautelosamente, ninguém percebia. Naquele instante ele fala bem alto: tocou em mim bem nessa hora e recebeu virtude. Fui eu, Senhor, responde a moribunda. Vim escondida porque estava imunda, estava morrendo e tu me deste a vida. Ela não podia levantar da cama, mas naquele instante ela se levantou. Ela não podia caminhar sozinha, mas a multidão ela acompanhou. Queria apenas lhe tocar nas vestes. Entre a multidão dele se aproximou. Num pequeno esforço estendeu a mão. Apenas com um toque curada ficou. Jesus é o mesmo hoje e para sempre. Ele está conosco a todo momento. Deu sua palavra para quem lhe adora fervorosamente. E não mede esforço, é um coração temente. Logo tem vitória. Ele está passando aqui neste momento. Curar imediatamente, basta tocar nele, igual a multidão melhor.